amor. Olha só, eu tô ocupado. Quem é? Eu não queria falar pra você. Quem é? É a Vanessa. Oi, Vanessa. Não, não é a Vanessa. É a ex dele, entendeu? Peraí. Vanessa, como dá você... licença. Não, pode deixar. Não, na realidade não é ex, nós só estamos brigados, separados, entendeu? Então, vai. Agora acabou. Agora acabou, não, filhinha. Acabou, você fica quieta. Acabou. Pra que isso? Fica quieta porque você quer de paraquedas, tá bom? Meu amor, por favor, volta pra mim, não faz isso comigo. A gente se ama. Não, e tudo deixa. Manda ela embora. Manda ela embora. Embora. Essa menina não faz parte. Você faz parte da nossa vida, da nossa história. Você não conhece nada da gente. Entendeu? Vamos resolver. Vai embora, Ligo. Peraí. Ele vamos vai parar. Ser feliz. Peraí, você não vai ser feliz. Para você e para você também. Chega. Amor, por favor. Chega. Me escuta. Agora é tarde. Agora é tarde. Dei paixão, te dei tudo, dei carinho, atenção, e você nada, nada de me dar seu coração. Larguei tudo, meus amigos, madrugada, diversão. Larguei tudo, mesmo assim me abandonou na solidão. Me enganava, tudo que dizia era ilusão. Não sei por que você me deu tanto castigo. Eu quis paixão, você só quis brincar comigo. Me humilhava, fez bagunça na minha vida. Eu sofri demais contigo. Graças a Deus meu coração já te esqueceu. Nem adianta dizer que se arrependeu. Hoje tem outra pessoa do meu lado, com amor maior que o seu. Agora é tarde, já tem outra em seu lugar. Te dei amor, você não soube aproveitar. Pode chorar, eu não quero nem saber. Pode implorar, mas eu não volto pra você. Tarde, já tem outra em seu lugar. Te dei amor, você não soube aproveitar. Eu me entreguei, você me usou e não me quis. Mas encontrei uma nova paixão pra me fazer feliz. Dei meu mundo, dei paixão, dei carinho, atenção, e você nada, nada de me dar seu coração. Meus amigos, madrugada, diversão, mesmo assim me abandonou na solidão. Me enganava, tudo que dizia era ilusão. Eu não sei, não sei por que você me deu tanto castigo. Eu quis paixão, você só quis brincar comigo. Me humilhava, fez bagunça na minha vida. Eu sofri demais contigo. Graças a Deus meu coração já te esqueceu. Nem adianta dizer que se arrependeu. Hoje tem outra pessoa do meu lado, com amor maior que o seu. Outra em seu lugar, não soube, não pode chorar. Eu não quero nem saber, mas eu não volto pra você. Te dei amor, eu me entreguei, você me usou e não me quis. Uma nova paixão pra me fazer feliz. Agora é tarde, já tem outro em seu lugar, em seu lugar. Ah, pode chorar, eu não quero nem saber, mas eu não volto pra você. Você me usou e não me quis. Uma nova paixão pra me fazer feliz. Te dei tudo.